5-8-2, contact tower 118, this is small 95. 1-1-8-9-5, 5-8-2, back. Voo 9070, autorizado ILS aqui, pista 90, rapaz estabilizado, está no tráfego 1 hora, 5 milhas, Bravo Eco 36, mantendo no meu pé, rumo oeste, não vai interferir na sua aproximação. Gente, autorizado ILS, portaria estabilizado, voo 9070. Bom dia, 5-8-2, ILS, bom dia. 4-2-0-8, aos 4-2, agora no 219. 209-0-4-0. Check land gear, wind 120 degrees, 7 knots, clear to land on way 10. Clear to land, landing is down, 10-5-8-2. Azul, prossegue Alfa, Juliette, Porto 9. Alfa, Juliette, Porto 9-0-4-0. Para ingresso, Sierra Hotel. Zero, NC redução para aproximação, reposta estabilizada. Sendo redução, velocidade de aproximação, voo 9070. Lima Juliette Vito, tráfego ultrapassado, livre extensão Eco Hotel, está livre ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 35, Sierra Hotel, Sierra Eco Hotel. Gol 9070, confirme full ILS. Negativo, só dando localizador. 9070, complete aproximação, torre 11895. 8-9-8. 9070. Juliette Vitor, quando possível, informe de metropolis. Juliette Vitor, livre extensão 085. Dia November Alpha, mantenha assim condições de voz no meu pé, reporte na rotatória visual do campo. Xenia 6200 via Mar, desce para 2000 pés, ajuste na 095. 2000-095, Xenia 6200. Torre Salvador, muito. Torre Salvador, muito bom dia, gol 9070. 90-70, 1-2-0 graus, 10 nós, pouso autorizado 90. Livre pouso 90, confirme vento. Poderia confirmar o vento pro gol 9070? 1-1-0 graus, 9 nós. Papa Yuri Foto, encerrar esse hotel, tá ligado? Pronto, na cabeceira do hotel. Mantenha a posição. Under 582 Juliet, remote 14. Juliet, 14, number 58. Autorizado ILS, XA, pistão na zero, reporte estabilizado. Está autorizado ILS, reporte estabilizado, Sinega 200. Se encontra. Boa, reporte 1015. Papa Uniforme Sierra, Eco Hotel, livre decolagem, pista 35, vento 110 graus, 9 nós. Solos 49, libera a direita, eu liberar, frequência do solo 219, tenha um bom dia. A liberar a frequência do solo, 1970. Boa do pátio 4, 1895, táxi decolagem Eco Delta. Pátio 4, direcionar, chamei táxi Mike Eco Delta. Porte antes da Juliette. Alfa reportante da Juliette, 1970. 3179, portão 11 autorizado, chame táxi. Mike Bravo Uniforme, pronto, cópia. Jaguarari, Mina Caraíba, autorizado, nível 180, plano Yankee, pista 97, curva à esquerda na Momo Alba, após direto destino, controle 119.8, transponder 5566, o Mike Bravo Uniforme. Nome Sierra Eco Hotel, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés, direto feira. Gente, 1.500 pés, visual, direto feira, Sierra Eco Hotel. Controle Salvador, Alfa, Alfa, Alfa Lima. Alfa, Alfa Lima, preciso. E as condições agora, por gentileza, informar. Alfa Lima, guarde. Prossegue via Juliette, portão 07. Cliente, Juliette, portão 07, voo 907. A Juliette, confirma, já tem estimado de pouso? November Alpha, temos a informação, tráfego 12 horas, 5 milhas, um drive leve avançado, cruzando 1.200 pés, rolando 1.500 pés, rumo norte. Está ciente do tráfego a 12 horas, sentido para o norte, ainda não visual, solicita transferir agora para a torre para ingresso na final da 17. Ciente, em November Alpha, para ingresso no circuito de tráfego. torre 1895. Ciente, torre 11895 para ingresso no circuito de tráfego. Índia November Alpha, graças. Chanel 6200, complete aproximação, torre 11895. 1895, Chanel 6200. Torre Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alpha, rotatória, visual com campo. Copiado, Índia, November Alpha, prossegue, final 17, chame 3 milhas fora. Autorizado, final da 17, chamará 3 milhas fora da cabeceira, Índia, November Alpha. Salvador, muito bom dia, chame 6200, estabilizado. 6200, livre pouso, pistão no zero, vento no 10 graus, 9 nós. Ele pousa, Chanel 6200. Eu confirmo o estimado para pouso. 10019, já é hotel. Solo Salvador, Elsa 3179 para o TAC. 226 a bordo, alterna Galeão, 4 horas. Juliette Alfa, bom de espera, 1895, ajuste no 015, boa viagem. Juliette Alfa, bom de espera, 1895, boa, obrigado. November Alpha estado, tem livre pouso, pista 17, vento 110 graus, 8 nós. Ciente, livre pouso na 17, Índia November Alpha. 1251, terra 3325. 251, 13325. Chanel 6200, solo 56, liberando a direita e ao livrar, chame 1219. Direito, liberando 219, Chanel 6200. Salvador, bom dia, tá 3179, tá próximo, pode esperar dar 1019. Estamos 20 milhas afastadas de Salvador. Chance da Juliette, bom dia. Boa tarde da Juliette. Controle Salvador, bom dia. Controle 1900, informação 1400, posição 1. Trip 5217, contato radar, 68 milhas, Nordeste Salvador. Vou indo na proa de Bonf, para iniciar a chegada Bonf, reporte para a Alicília. Proa de Bonf, reporte para a Alicília. 7, back track autorizado, estão em pista livre. Copiado. Antes da Juliette, aqui na 6200. Portão 4, 6200. 6200, portão 4. Portão 4, obrigado. Gol 1922, acendo identificação, chegada Mari, dispara nível de voo 050. 050 Mari, gol 1922. Laser 179, decolou 59, controle 119, decimal 8. Controle 198, bom dia. Bom dia. Trone. Escuta. Metade Montes Claros das 9, com um vento calmo, visibilidade maior que 10 km, espaço de 3 mil pés, broken 5 mil pés, temperatura 19 graus, QNH é 1908. Ah, graças, muito agradecido, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, 3179 da TAM, passa 2000 da DEL, quando possível a direto da DEL, agradecemos. O 3179, contato radar, o 380, está presente da EL. Está presente da EL, 380, 3179, obrigado. Não tenho informação. Por que, que a gente está vindo para o 4 se tem obras com outros vingas vazios e outros vingas vazios e normais, apenas normal? Está em obras? Não, o 4 está em obras e vai desembarcar por escada. Tem vários outros vingas vazios, então só para... Quer saber daqui o que acontece? É porque essa coordenação é junto com a infraero, ok? Eu não tenho jurisdição sobre isso. Eu vou ver aqui com a infraero também, obrigado. Salvador, contigo, 9073. 9073, por favor. Gente, dentro da é a Momo. Vou 060. 060, Mário, 434. Contra o Salvador, muito bom dia, 9225, 500 da Quilo, apesar de 160 na torre da Lagoa. Chaner 6225, acende a identificação via Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 10015. 4025, via Bonf, 6225. Cheque no equipamento e retorne, ok? Índia Júlia e Kairovski, mil, pronto, cópia. Índia Juliette, a torre, é solo. O 922, vou estar para presente. Direto estado com 922. Cópia, Cairo. Mil pés, 17, cor à direita, corredor axé, 1980160, Indy Vitor, Indy Júlio. Pátio 4, curso a bordo. 895, acionamento táxi da colagem, Victor e Juliette, bom voo. Alice, espaço 4, Liga Sinal, Sumi Taxi. Agora sim, 5x5, Mike Eco Delta. 4, está autorizado, Sumi para ingresso. Trip 5217, confirmo indicado. Turinga Juliette, livre táxi, chame para ingresso. Mike Eco Delta, a linha E decolar, da 17, vento 110 graus, 8 nós. Luna 434, via chegada mar, desce para 3 mil pés, ajuste na 095. Ok, via chegada mar, até 3 mil com 1.500, gol 1.431. Avião 01, prossiga. Guardião 01, mantenha-se em condições visuais e litoral, reporte no Pito 5. Pronto, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, direto Manati no meu pé. Eco Delta, direto Manati no meu pé, condições visuais, Eco Delta, reportará 25. Vitor India, Juliette, vento 120 graus, 10 nós, livre decolagem, pista 17. Trip 5217, desça inicialmente para nível de voo 100. Uma centena inicialmente, 5217. 179, chame Recife, frequência 1251, alterno 3325. Salvador é o 52 no meu 5217, prossiga. Nossa intenção é prosseguir visual para a pista 17, se possível. Trip 5217. Oi, Pro do VOR, é parte para a modificação? Pro de VOR, já está visual no setor, para o mudança de rede. 5-2-1-7, plano de voo modificado a zona 008, desça para 1.500 pés, ajuste na 095, William Rose, Pro da rotatória. Pro da rotatória, 1.095, descendo para 1.500, 5-2-1-7. Chanier 6225, redução para 2009, número 3 na aproximação. 2009. Salvador, bom dia, Papa Tango, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, mantenha as condições visuais, ou no meu pés, axé? Axé, ou no meu pés, Juli. Contando de guardião 01, passou do seu. Guardião 01 para ingresso no circuito de tráfego Torres 1895. 1895, 01. Controle de Salvador, bom dia. Santos 3663. Eu com 60 em Alagoinha, perdeu o contato com 3663, aciona identificação via BOMF, desço para nível de voo 080. 080 na BOMF. Uno 434, redução para 2009. 209, estou reduzindo agora o 434. R6225, alteração para sequenciamento, curva à direita para 230, limite ao curso do localizador. Direito 230, limite ao curso, 6225. Autorizado ILS, pista na zero, reposta avisado. Contar estabilizado, voo 922. Guardião 01, informa o vento 110 graus 9 nós, chame solo controlado. Comandando o solo controlado do pátio 501. Guardião 02, poderia voar em tapping? Guardião 312, mantenha a chegada número 5 na aproximação. Ok, 4201, Recife 390 para o ISC 58, autorizado. Decola da pista 90, com primeira curva à esquerda na PUC Aracaju. Controle 119.8, transponder 5577, o 4208. Portão 9, chama pronto, azul. Azul. 6312, desce para nível de voo 050. 050, 6312. 3663, desce para 4.000 pés, ajustando a 095. 4.000, 1.500, 3663. 3.85.